Muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado. Vai ser todo dia até você se cansar de mim. Porque você agora vai ser corno. Você vai ser corno pra tu largar de ser comédia. Dá papo, porque tem papo é galinha. Tô cansada de ouvir teus papos já há vários anos, irmão. Tira a mão de mim, seu filho da puta. Tira a mão de mim. Nem chega perto. Se chega perto de mim, eu vou te agredir, parceiro. Acabou, cansei. Não te quero mais, seu comédia. Vai se fuder. Dá atenção aos teus amigos, aquele bando de otário lá que anda contigo. Bando de vacilão. Só sabe te encharcar. Na hora que tu me dá uma condição, tu não me dá, não. Dá condição pros otários que andam contigo. Que isso? Não sou a mina feia, não sou a mina que pode te dar uma moral, parceiro. Comédia, cuzu. Seu pé, ela sabe, você é um otário. Dá moral pras mamadas mesmo que anda contigo mesmo.